285, decola 20, controle 208. Pregar, boa noite, 208. Controle Salvador, 1885, Gol, boa noite. 885, boa noite, contato radar, voo 360, voo direto Leda. Tá voando direto Leda, 360, 85 da Gol. Menos 3 livre decolar, 100 graus, 102. Iniciando, momento aí. Up to 18, fly direct to Duna position. Heading direct to Duna position, que vai ser aí. No pátio 3, o seu vai pra qual gate aqui no pátio principal? Porta 10 do pátio 1. 7. Iniciei o reboque e chame para ingressar no pátio 1, o Tango Kilo November. Ok, eu vou iniciar o reboque e depois quando quero que volte a pedir para ingressar no pátio 10. No pátio 1, posição 10. Firmo. Eu estou perguntando em que altura do reboque você pretende que eu volte a pedir a entrada no pátio. Ou não é preciso? É preciso sim, o senhor vai me chamar no limite do pátio 3 aí, na interseção que liga o pátio 3 ao pátio 1. Aí o senhor me chama aqui próximo já à entrada do pátio 1, ok? Ok, assim que você estiver aqui na interseção eu volto a pedir. Muito obrigado. Nada. Flore, boa noite, voo. No meio, no 3, decolou o árvore. Número 3, boa noite, contato radar, voo 360, sai da árvore. 360 no perfil, voo 1963. Up to 180, descend 3,000 feet, 21011. 21011, down to 3,000 feet, flight 280. Gol no meio no 3, vou ir direto posição Elefa. Direto Elefa, meio no 3. 4, boa noite, acione identificação, autorizada chegada Mari, desça para o nível 050. Ali o desvio apenas com o filme aprovo e por quantas milhas? Sim, agora a proa vai ser a 052 por 40 milhas. Sim, está livre. Chame Recife 1251. 251, obrigado. Salvador, boa noite, passarelo 2224, transfere, gente da Serra. Passarelo 2224, acione identificação autorizada a chegada na área e reporte no 10 descida. O que identificou, vai reportar o 10 descida. To 18,000 feet, clear the final electric book. Yeah, I left it down to Boa noite, voo 1889, Vicente da Serra, autorização Galeão. Voo 1889, Vicente está autorizado, Galeão, nível 360, via Upper Zulu no meio, via Upper Zulu no zero, até SMAP e após conforme o plano. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 120 da cima 8 e o transponder é o 5551. Autorizado Galeão 360 via Upper Zulu 10, SMAP e Protec com plano. A decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda Bridge. O controle 208, transponder 5551. O voo 1889, está no 05. Correto, voo 1889, chama para o push, acionamento. Reportará. São Salvador, boa noite, é o TAM 3662, informação Serra. TAM 3662, autorizado Natal, o nível 370, via Upper Zulu 10 até o destino. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puka. A transição é Zipar, o controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5547. Autorizado, nível 370 Natal, eu presulo 10, Decola da 10, curva esquerda, saída Fuca, transição Zipac. Controle 208, transponder 5547. Correto, TAM 3662, chama para o push em acionamento. Chama lá. Torre Salvador, Tango Kilo November, chamando. Ok, Tango Kilo November, autorizado, prossiga para o gate 10. Está autorizado o reboque até a posição final. Ok, copiado, vamos prosseguir então. Muito obrigado. Salvador, passaria do 2224 de Aldecira. 2224, desça para o nível 060. 060, 2224. Salvador, Bosch, né, 63, 10, informação Sierra, cópia Recife. Bosch, né, 63, 10, autorizado Recife, o nível 350, via Peruísque 58. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 120.8 e o transponder 5545. Autorizado 350 Recife, decola 10, primeira curva esquerda, Puca, transição Caju é saída, Operuísque 58. 120 decimal 8 no controle, 5545 no transponder, chame 6310. Tá correto, 6310, chame para o push acionamento. Chamará no push acionamento, 6310 chame. Septon Lockett, 3P5218. 5218, call tower 118.95. 1895, bye-bye. Passaria do 2224, desça para 3 mil pés, que é negar 1091. 3 mil pés, 1091, passaria do... 8, Lockett, stabilized. Okay, Roger, 5218, check your landing gear and clear to land. The wind is 100 degrees, 100 knots. I will inform the landing gear, standby. Pushback acionamento, posição 1, TAM 3662. Autorizado, TAM 3662 e chame táxi. Chamará, 3662. gear down and lock, 5218. To land, the wind is 100 degrees on charge. Clear land, to land, 5218. Ou 2000 com referência ao 2224? Obrigado. Localizador 604. Localizador 604. Salvador, é o TAM 3858, formação Sierra 370, Fortaleza. Que é o TAM 3858, está autorizado, Fortaleza, e o 370, via até Zulu 19, até Bangu, após DCT Abuco e após DCT Fortaleza. Decolagem é da 10, curva esquerda, subida Momo, com transição frote, controle 120 decimal 8, transponder 5550. Porta 3858, autorizado Fortaleza 370, via Alfa Zulu 19, até Bangu, após DCT Abucu e após DCT Fortaleza. Decola da 10, curva esquerda, Momo, frote 1208, controle 5550, transponder. O TAM 3858, correto, cotejamento, chame para o push e acionamento. Chama na 3858, está na posição 3. Para o táxi do TAM 3662, 163 a bordo, está na Fortaleza, 2 horas e 40. Teste, TAM 3662, táxi à direita, ponto espera da 10, torre 1895. Direita, ponto espera, 1895. Abandono ground, trip 5218. Trip 5218, clear taxi to apron 3 via Alpha and Juliet. Alpha Juliet, apron 3, trip 5218. Está no localizador, passa a Fortaleza 2224, chame torre 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Torre, passa 2224, interceptando o localizador. Ciente, continua aproximação e aguarde a utilização de pouso, passa guardando, passa. Doutor, obrigado, eu vou desconectar o APU, tá? Oi, Salvador. Boa noite, é o TAN 3662. Bom, espera pronto. Ciente, mantém a posição. Mantém. Autorizado, gol no 889, chame táxi. É Porto Táxi, 1889. Salvador, boa noite. Voo 1604. Voo no 604, boa. Livro táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chame antes da Juliette, 1604. Viola, boa noite, acione identificação autorizada, tirada bomba e reporte no teste de destino. Autorizaria direto bomba. Hotel Lagoinhas, a número 2. Antes da Juliette, gol 1604. Ok, o gol no 604. Observe a aeronave da companhia que está fazendo o pushback à sua esquerda. Assim que a mesma deixar o eixo da Juliette livre, o senhor prossiga para o gate 2. A visual com a aeronave fazendo pushback, assim que liberar, prossegue para o 2, gol no 604. Ali 224, solas 47, direita, 219, sono. Gente, direita, solo 1219. Solo Salvador. Muito boa noite, passarelo 2224. Boa noite, passarelo 2224. Está livre o táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Vai pela Alfa e chama antes da Juliette, 2224. Baixa 362. Para o estacionamento do 63, autorizado, 6310, Léo Chané, portão 612, chame táxi. Tá lá. O voo 1889, pronto para o táxi, 3 horas e 40, alterna Campinas, POB 105. Gente, voo 1889, livre o táxi em frente, via Pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Via Pátio Índia, no ponto espera 1895. Obrigado, gol 1889. Falou, 2224, está se aproximando da Juliette. Juliette, eu passarei 2224. Assim que a aeronave da Gol liberar a entrada do Pátio 3, o senhor prossiga pela Juliette até a posição 3 do Pátio 3. Afirmativa, pode o colega da Gol aí, Pátio 3, posição 3. Decolos 49, controle 208. 208, boa noite, bom final de semana. Pode estar 3662, cruzando 1600 na Puca, Lipar. 3662, boa noite, contato radar, igual 370, sai da Puca. 370, Puca, 3662. Boa noite, gol 1899. Está pronto no ponto espera 10. Autorizado, ele é mantém o 99? Ali mantém. 1889. Desculpe. Desço para nível 050. 0503, desço para 2000 pés, autorizada final ILS. Ok, o Oxenai 6310, por gentileza, informe aí o POB, autonomia e alternativa. 40 voado, 6321, antena natal. Gente, o 6310, livre o táxi pelo pátio principal, Índia. E no ponto espera da 10, chama a torre, 1895. Boa. O 3 pode voar pelo? Pode. Obrigado. Decola 52, controle 208. 208, gol 1889. Obrigado. controle Salvador, boa noite, Gol 1889, decola da EL. Boa noite, Gol 1889, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360, autorizado Leda, o 1889. Salvador, é o 2224. Passaredo. Passaredo 2224, prossiga. Possui nossa autorização para Juazeiro? Afirmo. Tá pronto para cópia? Por favor. Ok, tá autorizado então Juazeiro, o nível 190. A decolagem é da pista 10. Primeira curva à esquerda, subida Momo. Após Momo, Cogibo, conforme a carta, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibo. E após Cogibo, Cogibo direto Juazeiro do Norte. O controle 120.8 e o transponder é o 5566, o 2224. Opa, afirmativo, 190, decola da 10 esquerda, subida Momo, pois Cogibo, Cogibo direto Juazeiro, controle 1208, 5566 no transponder, chamaremos já já para pushback acionamento. Por enquanto, muito obrigado. Correto, 2224, chame quando pronto o 2224. Quente, 2224. Voador no 6313. Good evening, 3B5216, Abram 3. Request flight level 130 to Caju. Okay, 3B5216, standby clearance. You coordinate flight level 130. Standby a minute. Standby 3B5216. Sim, direto na Natal, high speed para 300 para 3662. O TAN 3662 está restrito, subida para o 300. Restrito 300, está dependendo. Trip 5591 está reautorizado via para 2000, ajuste no 0 no ONU, informe no localizador. Via para 2000, no 0 no ONU, 5591. Autoriza, libera a restrição de velocidade pelo... Está livre 5591, vai ser o número 2 na aproximação. Estou certo, na retaguarda do Oxa mesmo, 3662, chama agora Recife, frequência 12685. 2685, boa. Boa. Salvador, Zanetti, 4247, passo. Noite azul 4298, identifique, vai na proa de TAP, desça para o 050. Pode fazer a proa de TAP, tem algumas informações aqui no dia. Golf 677, departure from runway 10, and the left turn after takeoff, Condi departure, and Salvador approach 120.8, and the scope hold 0263, 35216, and change your transpond code to 0260, 35216. certified level 130, via GF 677 to Caju, 10 is the runway, turn left after going to depart, and 1208 is the part control, and score code 02603P5216. Ready back, score rack, report for push and start on apron 3, 85216. Score code 3P56, 5216. Chané 6303, está estabilizado, vai checar. Ciente, livre pouso 100 graus, 89-6313. 303, livre pouso 10. Uno 889, suba restrito para o nível 340 e chame Recife, frequência 133-95. Restrito 340, restrito 1-3395, 989. Possível? Poderia confirmar a frequência do 7-3395, não estou conseguindo contato não. Recebe na 13325 e na 1251. Ok, 13325 e 251, muito obrigado. Go 9212, identifique, chegada Mari, desce para o 060. Descendo para o 060, 9212. 591, chame 2-118-95. 2-118-95, 591, espera daqui a pouco. São Salvador, 35591, boa noite. 5591, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. 5591. Salvador, TAM 3858 está pronto para o push e acionamento. Está autorizado, TAM 3858, chame táxi. Autorizando, push vai acionar muito, reporta na pronto para o 3858. Sola 02, direito, 219, sola. 219, obrigado. boa noite, o Oxané 63, ano 3 de Bro. Boa noite, Oxané 63, ano 3, táxi em frente, via Alfa, chame antes da Juliette para ingressar no pátio. Amarelo. Descida do pastor de Mavecha. O 4298 desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento, informe no localizador. O ajuste no 019. Melhor desce para 2000, reporte ali estabilizado para 2298. Oxané 6390, chame Recife, frequência 126.85. 12685, Oxané 6390, obrigado. Gol 9212, eu sou o número 2 na aproximação, reduza para 2309, desça para 3000 pés, no ajuste 1011. Obrigado, bom final de semana, 308. Igualmente. Paulo Salvador, boa noite, bom no 604. Autorização para Fortaleza. Ano 604, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upezulu 19 até Bangu, após direto Abuco e após direto Fortaleza. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, o controle 120.8 e o transponder é o 5561. Autorizado para Fortaleza, conforme nível 370, Upezulu 19, Bangu, direto Abuco, direto Fortaleza. Decolada pista 10, curva esquerda, saída Momo, Frote, 1208 e 5561, voo 1604. Tá correto, voo 1604, chame quando pronto, no portão 2. Chamaremos pronto, voo 1604. Salve Salvador, 35591, livrou via Eco e chamamos na Alfa. 85591, assinante, táxi via Alfa, Juliette, pátio 3. Alfa, Juli, pátio 3, 5591. civil pro 9212. Autorizado, gol 9212. Informe estabilizado na final do procedimento. Aqui, Matheus, reportará 9212. Ok, libera a linha de decolar, vento 100 graus, 12 nós, 3258. Autorizada a linha de decolar da 10, tá 3258. Tudo controle. Rio 9810, boa noite, identifique, chega da bomba, desça para 4000, ajuste no 0 no 1. 4000 no 0 no 1. Estabilizado na final, azul 4298. 4298, completa a final, torre 1895, tomou posto. Obrigado, César. Torre, boa noite, azul 4298, na final. Sente o 4298, continua a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Pode ver. Decolou 11, controle 208. 1208, obrigado, boa noite. 4298, azul, livre pouso, vento 100 graus, 109. Livre pouso 4298. Pode confirmar o vento, senhor? 100 graus, 109. Colado na sua escuta, cruzando 1000 pés, saída Momo. 1903258, contato radar, suba para o 370. Subindo direto 370, 3858. Boa noite, azul 4235, identifique chegada Bonf, desça para o nível 050. Salvador Ground Trip 5216, request push back and start up. Cleared for push and start, Trip 5216, report for taxi. Report for taxi, 5216, cleared for taxi, start up. Estabilizado, voo 9212. 219, só. 219, grato, boa noite, azul 4243. Bom, pô. 1895, obrigado. Torre Salvador, gol 9212, boa noite. Azul 4298, táxi autorizado Alfa Juliette, o gate é o 3. 35, sou o número 3 na9890, estou autorizado a final do procedimento, desça para 2000, informe estabilizado na final. Reportará estabilizado, Rio 9890. TP52-1-6 with 6-8 on board, 3 hours and 20, alternate and receive, request tax. Okay, 35216, clear tax via apron 3, and observe the traffic in front of you, Embraer 190 from Azul Company. After the traffic, clear tax via apron 1 and India on loading point, runway 10, contact tower 118.95 with 35216. Roger, be aware about the traffic ahead of us. The taxi from 1 India and then Alpha holding point to tower 118.95 35216. Thank you and have a nice night. Good flight, sir. Cool. Boa noite, está 3305, identifique, chega da Mari, desça para o nível 050. Catch. Alfa, reporta no Juliette, 9200. Estabilizar na final do procedimento. Oxi, 4235, de passarei do 2224 para o pushback e acionamento. Autorizado. Passarei do 2224, chame para o táxi. Livre push acionamento, chamaremos para o táxi. 2224. 3858, chame agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 12545, alterna 3858. Boa noite. Good evening, 3P5216. 5216, you're clear to line up and take off. The wind is 100 degrees, 100 knots. Yeah, clear to line up and take off runway 10 3 5 2 1 6. Só livre desvio, tanto 3305. Após desvio, vou direto posição ITAP.